nada. Vazio absoluto. Mas a criação se fez. E desfez-se o nada. Surgiu o complexo Anhanguera, a verdadeira cidade da televisão. Esse é o mundo novo que do nosso lado nasceu, feito com a semente da emoção. O SBT é a segunda rede de televisão do país. Eu preciso, a cada dia que passa, saber um pouco mais. Eu preciso, a cada dia que passa, crescer um pouco mais. Eu preciso me preparar para novas vidas que eu acho que terei. Estou também um pouco perto da eternidade, com o meu espírito mais iluminado, para que na outra vida eu consiga ser mais perfeito ainda. E para que esta minha perfeição se aproxime do ser perfeito que é Deus. Eu acordei na minha introspectiva que eu fiz. Eu estava sozinho em Boston. Pensei, fiz uma introspectiva. Muita coisa aconteceu nesses 15 dias sozinhos. E eu acho que voltei meio louco. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de ameaças. E meu Deus do céu, é câncer. Mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falemos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta, que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente. Caminhe reto para frente e para o alto. E mantenha firme sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. Coragem. Coragem, coragem. Se Deus está querendo nos dar essa missão, não vamos nos acovardar. Vamos nos entregar em suas mãos, pois até agora ele tem sido muito bom e não há razão nenhuma para termos medo. Pois tenho certeza que estamos agindo com as melhores intenções. E se é isso que ele realmente quer, não vamos decepcioná-lo, né? Não sinta medo. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Vá em frente. Você é capaz, inteligente e com todas as qualidades e requisitos para ser o que quiser na vida. Se a resposta hoje for a favor de sua candidatura, não tema, pois terá Deus a seu lado para realizar sua missão. Força e coragem, isso mesmo. Caminhe com fé, coragem e boas intenções, que nada de mal pode lhe acontecer. Coragem, coragem, coragem. Vitória após vitória, vitória após vitória. O que eu queria dizer é o seguinte: eu tenho 58 anos de idade. E desde 58 anos eu estou trabalhando com o Silvio Santos há 40. Há 40 anos atrás eu era office boy. E eu também o privilégio de podermos alcançar todos esses sucessos que Silvio Santos alcançou durante todos esses anos. Vitória após vitória, vitória após vitória. Esse privilégio de acompanhá-lo é muito grande. Poucas pessoas têm um privilégio desse, de acompanhá-lo. Sabe que não fugiu nem se acovardou. Quinze anos juntos de amor e emoção, sons, imagens, risos, cara no coração, no horizonte nasce todo mundo. Aplaudir os meus funcionários, aplaudir mais de 14 mil pessoas que trabalham no meu grupo, todos vocês fazem parte de uma família. Uma família que diariamente trabalha para o engrandecimento do Grupo Silvio Santos e para o engrandecimento do Brasil. Se vocês continuarem servindo ao Grupo Silvio Santos, tenho certeza que estarão servindo às suas famílias, que estarão servindo ao nosso país. Porque o meu objetivo hoje, sinceramente, não é o objetivo apenas de um empresário que aumenta o seu patrimônio, não. O meu objetivo é aumentar o meu número de funcionários, aumentar o número de pessoas que trabalham e que vivem pelo Grupo Silvio Santos. De que grupo religioso você é? É do SBT. De que seita você dança aqui no SBT? No seu programa. Sou SBT desde pequenininho, as Marias Maria. Ele ensina o ser humano a viver. E com você? Liberdade consciencial. E vocês moram com ele ou não? Silvio Santos, você não vai morrer nunca. Nós não vamos deixar, porque Deus gosta do Silvio Santos.